67, livro táxi via Índia.0, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 0 no 5. 1-0-2-9-5, 1-0-9-5, tá 357. Levante o comandante azul 4462. 4462, localizado, com sem gasto travado. Azul 4462, também torre 1-1-8-9-5. 2-2-9-5. Capitão, o Eco Zulu November, mantenha o número 3, corredor a pé, reposta para a escola da barra e quanto possível estimado para pouso. 462, avistado o vento no aeródromo 1-0-0 graus 1-0-2, pista livre pouso autorizado. Livre pouso, o 4462. Quatro pouso? 835, o Eco Zulu November. É 20 após Itap, voo 0368. Pode entrar, 268. Vou no meio, 2 anos. Tá precisando aí, navidão no 0, azul 2795, 35. Azul 2795, você me torna, frequente 198, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Proteção Weber 857, moço, nível de voo 360. Decola da Y0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, 5527 ao transponder, Irume 20, decimal 8, controle Salvador. O Xanel 6227 está aprovado, 360, decola 10, direita da El, Leda, Irume, via uniforme 9857, 5527, 208. Xanel 6227, correto, eu parto para o pushback acionamento. É portaria. Posso passar sem a vida 366? 4015, 329 e você pode passar no 66, gol, vou no 66. Então, Vitor 372, visão. Sim, Jesus 2715, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Olhando pista livre, Jesus 2715. 677, nível de voo 240. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El Coral. 5545 é o transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Criando autorizado 240, decola da 10, curva direita, da El Coral, Golf 677, aciona 5545, 208, é o controle Oxané 27 na ponte 7. Oxané 6327, correto, pode para o pushback funcionamento. Semana. Solo, é o azul, 4462, livrou o Fox, boa tarde. Azul 4462, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 4462. Pega do 2233, reporte de descida. Reportará para descida, 2233. India Bravo, India Delta, clear de Sierra, uniforme Lima, Sierra. Flight level 430, via Upper November 857, after confirm your flight plan route. Departure, Dael, Delta, Alpha, Echo, Lima, Dael, after Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, Leda, after fly heading Sierra Golf Romeo. Depart runway 10, after departure turn right. Skulk 5555, Salvador departure control, run 20.8. Aguarda. Capitão Ecos Roma 10, autoridade civil para nível 105. Pode ir, Salvador 1095. Pode me atrevidar por isso? Direita, viu, Taxi Eco, mantenha a posição aqui da Alfa, chamando 1209. A direita, posição Eco. Taxi Eco. 32233. Eco, me manda atrevidar direto do canal. I have in Sierra Golf Romeo, Porto Seguro. 2630, motor de Romeo 10, passando ao 66. 1960, seu motor na frequência, 1198-295. 295, obrigado, beleza. 79, salve 00. Sempre com 1-0-1-0-95. Oi, Salvador, boa tarde, 620, tá bom? Final, pode estar no lugar. Gente, bom, 620, continua a aproximação, agora fica livre. Tá chegando a aproximação, 620. Para ingresso na Juliette, do 4462. Do 4462, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 4462. Afirmo, portão 01. Librando a Eco, Azul 2715. Azul 2715, Kilo, parte 3, 4 Romeu. Dessa vez chegada a Golf para 4 Romeu, pé, sou ajuste na 095. Multiplicou a 10 dias, chegada a Golf, 4 Romeu, pé, 095, 1097, no solo 25, libera a direita no 219. 329, 1097. No 620, pouso autorizado, pista 10, isento 100 graus, 109. Autorizado o pouso, pista 0, 620, gol. Alfa, pode ser na Juliette? Alfa, pode ser na Juliette, para puxa acionamento no portão 3, o Oxenem 6227. Oxenem 6227, aguarde. Aguarde. Solo no 884, 188, bordo, 2 horas, 35 de alcance. 35, decimal 1, alterna 1, 28, decimal 35. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera para o 0, torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro na 095. 6-5 de ajuste, Pátio Índia, 1895, obrigado, boa noite, 84. Como Salvador, boa tarde, está 3155, está 3155, prepare da Eule da Morte, vai bate copy. Da Eule da Morte, vai bate copy. Oxenem 6327, no 07, puxa acionamento. Oxenem 6327, aguarde para início do pushback. Oxenem 6327. 1097, observe o táxi do Boeing da companhia. Após o mesmo, prossegue via Juliette até o gate 09. Passando da companhia, pede Juliette para o 9097. O Juliette é 6227-03, na escuta? 6227. O Juliette é 6227, após passagem do Boeing da Gol à retaguarda, inicia pushback acionamento, reporte o táxi. Após passagem do tráfego da Gol à retaguarda, inicia pushback acionamento, 6227. O Juliette é 6327, no portão 07, na escuta? Na escuta. O Juliette é 6327, após passagem do Boeing da Gol à retaguarda, inicia pushback acionamento, reporte o táxi. Após o voo na retaguarda, inicia outra passagem, 567 do código autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 102. Decolagem 10, tá tranquilo, né? João 984, pode esperar, tá pronto. João 984, autorizado, alinhar e manter. Sim, manter, 984. 620, já de prova aqui, estamos caminhando pela alfa. João 620, repartimento da Juliette. Antes da Juliette, beleza. 234. Confirma a aeronave que chamou o solo. Sobre 2233, após o etapa, você revisa 366, desce para 2500 pés, ou agiste na 015, autorizado em imagem, repassação serve do 366. Após o etapa, voa 366, 1015, chamada passando 366. 5-5, autorizado Guarulhos, via Uppers 1-0, Papa Alfa Índia, posso conforme a rota do plano. Nível de voo 3-2-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EOLE da transmissão Motiva. 5-5-5-0 é o transponder, 1-2-0, décima 8, controle Salvador. Autorizado, nível 3-2-0, Guarulhos. Que 3155, correto? Pode pronto o feedback acionamento? Pode pronto, no 620, aguarde para ingresso. Agora. Bom, 984, vento 120 graus, 109, decolagem autorizada, pista 90. Livre decolagem 90, bom, 984. Hoje é 6227, autorizado o táxi via Índia, ponto espera pistão na 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 0, 15. Na 0, 15, ajuste autorizado via Índia, hoje é 6227. Tiago, bordo 3567. 3567, autorizado. Boa, direto ao ar, bordo 3567. Altura 2233, peça na posição de 2 horas. 9 milhas, rumo oeste, um alfa 320, passando 4 metros, subida para nível 360. Cliente, passagem 2233. Alfa ligou no 884, na PUCA, Jama. Quando possível, eu de Jama. Itu 1884, contato radar é decolagem, se deve ser da PUCA para nível 230. 230, pode ir para o Jama, está presente? 1884, está dizendo que deve ser o Jama. 2000 Jama? Sim. Juliette, portão 04. Juliette, eu vou azul, número 0, já. Olha, mas quem que reporte se vai colocar de bolsa? Na 3235, vou estar na vida 368 para estar a área restrita. Na vida 368, está na vida 368. 3567, pode voar na proa de alerta? 3567, pode voar na proa de alerta? Voar para 3567. Voar aí, instalador, Chiné 6227, pronto, boa tarde. Boa tarde, Chiné 6227, frisado, linha de decolagem, estou no zero, vento 120 graus e no 09. Autorizado a linha de classe, está 1-0, chame a 2-3. Quero controle. É 501, confirme matando na metade. Entre força aérea 01, mantém as condições visuais, o ajuste no 015, reporte na rotatória. Passando 366, eu passarei 2230. 2233. Passarei 2233, estamos torno na frequência 118.95. 3895, até daqui a pouco. Torre Salvador, passarei 2233. Passarei 2233, continue a aproximação, aguardando instruções de pouso. 2233. Conselho brasileiro, conselho 01. Tá, mas você espera no setor, e é que é o meu lema, você espera por esquerda. Afirmativo, curva esquerda, no momento, a aeronave da Força Aérea Brasileira transportando presente. Aguarde para prosseguir. Força Aérea 01 está visual com campo? Afirmativo, chame a Torre Salvador, frequência 118.95, Força Aérea 01. Decolado às 3:30, chame o controle 120, decimal 80. 20, decimal 80, grato, boa tarde, o chame 627. Salvador, Força Aérea 01. Força Aérea 01, possível. Ok, thanks. Se na aproximação, vai dar instruções para ingresso no final 1-0. Na 3235, 17 para 1809. 180 nós, na 3235. Na 3237, contato radar na decolagem, sobre a via CDL para o nível 360. Via CDL para o 360, chame a 237. Boa noite, 84. Boa noite, 84, possível. Poderia coordenar para eu dar um forro meu 363? Boa noite, 84, aguarde. Pode. Você já autoriza a proa direta de Leda para o Chiré 6227? É 6227, autorizado. Direto Leda, grato 6227. Sim. vai direto pro pátio ou foi sair pro cabeceira mais hora? Vai direto para o pátio, cabeceira 01. Cruzamos 200, reduzimos para 180. A gente reduz a aeronave presidencial pegando para pouco. Tango Yankee número 1, está autorizado que sigue para Serra o enviado com Miguel. Coordenação de tráfego para Brasília. Agora é o momento para a cópia. Guarda. Força aérea 01, reporta no solo controlado, vento no 200 graus, 0 aeronave. Força aérea 01, informará no passo controlado, informa que o ala vai aproximar direto para a intersecção com o Pão. Gente, a Fraser 233, Solas 40, liberou o VAE com 21 decimal 9. 219, grato. Tá 3-1-2, com a Novembro. Tá 3-1-3-5, aguardando pista livre. Guardando. Mota 2, observe viaturas à sua esquerda. Observe. Coletivo, Alfa, Juliette, remota 12. Observe o balizador, passaredo 2-2-2-3. Observando, obrigado. Força aérea 250, número 3 para cópia, aguarde. Fábio 01, no cópia. Fábio 01, no cópia. Xanemia 355, cópia. Cópia, né? Xanemia 355, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, na posto 1-0, nível 3, 60 autorizado. Saída da Elle, da Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5566, controle Salvador, 1208. Oceano 6355, cotejou correto, sem puxa atrás. Agora puxa na 3835, autorizado pouso, puxando a 0, vento 120 graus, 1-0 mais. Autorizado pouso, puxando a 0, vento 3835. Tem, só os 4-2, frequência livre. Azul, 2709, confirma? Essa azul, 2709, sul para nível 090, Alice Salvador, 10015. Tá, Sim. Sete, nível aprovado 380. Saída Arbor, transição Elefa, pista 1-0, primeira curva à direita, acione 5512, controle Salvador, 1208. Sete, aprovado, trânsito com fonte 380. Arbor, Elefa, recorda 1-0, pista curva à direita, 2.552, motor 1208, Força Aérea 01. Força Aérea 01, cotejou correto para acionamento, táxi, decolagem, Toro Salvador, 11895, QNH 1-0, na 5. QNH 1-0, Torre 102.5, 01. Sala 6227, estamos sempre registrados na frequência 125.1, alterna 128.35. Força Aérea 2580, cópia. Força Aérea 2580, autorizado Serra Brava, Charlie Oscar, conforme a rota do plano, Leopardo 1044. Decola saída da El, laser seguro, após a decolagem, primeira curva à direita, pista 1-0, acione 5444, controle Salvador 1208, confirmando nível 360, corrige 380, autorizado. Saída da El, Leda Seguro. Da El, Leda Seguro. Força Aérea 2580, cotejou correto, para acionamento, táxi, decolagem, Torre Salvador, 11895, QNH 1-0-5. TAM 3155, só autorizado o Cuxi Zanã, chame táxi. São 3835, observe o follow me à sua frente, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamaria a Juliette. Delta Continuar, taxi via runway 17, leaving the first intersection to the left, report on taxi Quebec. Tango Kilo Romeo Oscar, cópia. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, autorizado no Monte São Paulo, número 10, correto e disponível, conforme o plano. Decola o corredor Axé, restrita 1-10 até liberação de controle. Pista 1-7, primeira curva à direita, acione 0153, controle Salvador 1208. Boa tarde, minha 387, da Oxanear, tenente para o nível 240. Canal 6327, contato radar da decolagem, suba via CDDL para nível 240. 240, possível prod da El ou Coral? 327, autorizado da El. Del da presente, graças, minha 327. Copiado. Então, 3835, mantém a posição aguardando o gate. Tá vindo a data continuar taxi Mike, taxi Lima, call ground 121, 9. 05, repasse para a Ponte Preta 366. 7 para 2.500, é o Sierra Victor 366, reportarei o K3192. Azul 27909, voe Sierra Victor 368 para descarar a restrita, reporte da divertida. É, vou na proa do Sierra Victor 368, eu tenho um carro de áudio. Azul 2709, desça para 4.000 pés, o ajuste na 095. Descendo para 4.000, o azul 2709. Após o 368, vai interceptar o final do procedimento para o 366? Afirma, azul 2709. Poderia confirmar a autonomia e a alternativa de novo? 4 horas e 5 minutos, Galeão. Ciente, está 3155, autorizado o táxi, via Patinho Índia, ponto de espera da 10, 2 Salvador, 11895, ilegal na 015. Patinho Índia, ponto de espera da 10, 235, até 3155, boa tarde. Bravo Índia Delta, now clear taxi via Apron 1, and taxiway India. All holding points, runway 10, contact tower 118.95. Number 2 for takeoff. Follow the airborne 321. Lúcia da Tango, aciona identificação, a 2 auxiliada Mário, a gente instaladora na 015, reporte da reducida. Number 244, follow the 321, reporte o ultimate. Serra Victor 366. 4192, chame o turno, frequência 118.95. 2, 9, 5, obrigado. Direto para 1, portão 1 a 0. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o puxo, acionamento 35. Aguarde. Passando 3, 1, 5, 5. Salvador, eu tá 392, transfere, boa tarde. 392, boa tarde, centro do tráfego, continue a aproximação, pista na 0, aguarde autorização de pouso, 120 graus, 109. 7. Pista 1-0-1-5, repasse para a ponte da vida 366. Pode estar no 366, autorizado o procedimento para o 4279. solicita nível final 220. 220, parâmetro 37. Afirmativo. Delta. M-355, livre push, chame táxi. Pijano 55, decolou 54, chame controle frequência 1208. 208, tá 3155, boa tarde. 205, confirme para cruzamento. Relativo. Aguarde e mantenha a posição, a nave na curta final para pouso 2580. Aguardando a nave. 3192, pista livre, 120 graus, 109, pouso autorizado. Gente, o TAN 3192. Aproveitando 3155, se possível, pro Odidael ou de Leda. 3155, autorizado, Leda. Leda, TAN 3155. Aguarde só um momento para a copa. 001 para o táxi, confirme? Sim. Inicie o táxi, reporte na hotel para cruzamento da pista, por 001. Vou dar na para cruzamento, 01. 366, azul 2709. Azul 2709, chame torre na frequência 1182-95. 1185, graças, boa noite. Bom dia, boa tarde. Pode a nave vai cruzar, responde o Mike, Mike India Bravo, India Delta, clear line now, pendo o entorno 1-1-0. Copiado, 168 a bordo, mantenha a posição, aguarde um instante para iniciar o táxi. De táxi. 3-1-2-1-9, tá? 3-1-9-2. Interseção, Postera 01. Postera 01, mantém a interseção 01. Postera 01. Mike, India, Delta, India, Bravo, clear to take off, runway 10, 120 degrees, 10 knots. Mantenha a posição próximo ao gate 612, aguardando para continuar o táxi, ok? Isso, aguardando para continuar o táxi. Aeronaves aeronaves com prioridade para decolagem, está iniciado o táxi. Afirmativo. Sucera 2580 na escuta? Escuta, prefeito. Autorizado ingresso na Alfa Juliette. Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. Pela Alfa, Juliette, ponto de espera 1-1-8-9-5. Salve, Salvador, boa tarde, São 3192, livrando essa escuta. São 3192, mantenha, corrijo, está autorizado o ingresso na Alfa, reporte antes da Juliette, São 3192. Autorizado ingresso antes da Alfa, reporta antes da Juliette. Tem um buraco aqui, a gente não ouviu no ATIS. E tem um balizador para prosseguir o táxi, é isso? Afirmo, observe o balizador que está em 310 aeronaves, seu táxi é pela ECO. Silêncio, 319. Fica atrás do 250. Afirmo. Podemos cruzar o momento? O vento, confirmo o vento, é de 120 com 09. Aguarde para o cruzamento da pista, aeronave na curta final, Força Aérea 01. 09. Mantendo, tem que avisar aqui o balizador porque ele continua mandando a gente andar, tá? Tá ok. Mantenha a 17 que o Romeu Oscar. O 01 então vai ceder prioridade ao Fábio à sua frente, confere. Acerto. 2709, cheque trem de pouso, 120 graus, 109. Baixou e travou, tem livre pouso azul, 2709. Firmo. E autonomia alternativa? Alternativa da Tijuana, não. Autonomia? Zero vana para o 84 e ajuste no 095. Para decolagem 1-8-1-8-9-5. 2-5-8-0, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2-5-8-0. Mantendo o ponto de espera, 2-5-8-0. Eco Delta Fox para o C. Eco Delta Fox número 2 para a cópia, aguarde um instante. Toronto, estou voltando? Escutando. Você prefere aguardar aí nessa taxiway, eu decolo o tráfego da Força Aérea que está no ponto de espera e posteriormente seu taxi sobre a pista, seria mais rápido para o senhor? Afirmo. Ok, então mantenha e aguarde para ingresso na pista. Toronto. Aprovado nível 360, saída Arbor, transição Elefa, após Tozop. Primeira curva à direita, pista 10. Acione 5576, controle Salvador, 11895. Azul 4118, cotejo correto, chame para o puxa sinal. Zero graus, 109 quilômetros, Oscar. 32, Fábio 2, Fábio 32. Pastor 32, mantém escuta aguarde para a cópia. Acionamento por conta e risco. Salvador, mantenha a posição, Patrícia. Ok, mas azul 2709. Ah, sim, mas azul 2791. Ô, Saulo, o Sá 3192? São 3192, agora está autorizado observando o balizador, ingresso na Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado observando o balizador, está ingresso na Alfa e reporte antes da Juliette, 3192. Não reportaram pronto, cabeceiro 10. Parte ponto de espera da 10, pelo Salvador, 11895, QNH 1015. Passarei 2233, mantém escuta. O decolou 02, chama agora o controle, frequência 1208. Uma boa tarde. 1208, boa tarde. São 4 Lima. Gente, Alfa aqui, 43, são 4 Lima, o azul 3709. Então 3192, quando na Juliette, após o Airbus 318 da Avianca, prossiga até o portão 06. Comitivo após a passagem da aeronave da Avianca, em direção a Juliette para o 06, está 3 Holandas. Autoriza direto Morro 2000. Posso ser autorizado direto Morro 2500, só existe no 095. Obrigado. Forçaria 250, decora o momento no perfil da Bel. Série 2580, contato radar e decolagem, tudo a via CDDL para nível 380. Do perfil do Del para 380, Forçaria 250. Então, Eco Delta Fox, cotejão correto, chame para acionamento táxi decolagem, então em Salvador, 11895, QNH, 10015, confirme POB, autonomia alternativa. Bye-bye. É autonomia alternativa, com gentileza? Gente, chame POB, Salvador, 11895, Eco Delta Fox. Fera 01 no vento, 110 graus, 1-19. Decolagem autorizada, pista no zero. Repetir, decolagem 01. Tio 5, tem acionamento livre, reporte para o táxi Eco Delta Fox Dot. Torna rota do plano, Golf 677. Saída Conde, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5577, controle Salvador 1208. Cotejo correto para táxi e decolagem, chame torre Salvador 11895, QNH 10015, Pastor 32, confirme POB e autonomia. Autonomia de 4 horas, 04 agora. Copiado, Salvador 11895. Passaria 01. Aero 01, contato radar na decolagem, sobre a via Saidalo para nível 380. Fala com a direita, tá ali vindo para a Elefa. Nisi, reporte na hotel para cruzamento, Pastor 32. Procedimento de chegada. Zero, não. Do 2233, cópia. Cópia, 2233. Passarinho do 2233, autorizado Barreiras, conforme a rota do plano, na Whisky 42, nível 160, autorizado. Saída Arbor, transição Vatap, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5, corrijo, acione 0271. Corrigindo. Ultrassom de 5005, controle Salvador 1208. Autorizado 67 para a bandeira 42, arco, vacabe a saída, da escola da 10, curva direita, 5005, transponde 1208, controle. Passarei do 2233, contagio correto, chame para o estacionamento. Oi, boa tarde. Boa, na 097, informação November. Na 097, aguarde o instante para a conta. Azul 4118, livre para se acionar, chame o táxi. RR355, decolou 08, chame controle 1208. 1208, obrigado, uma boa tarde. Boa. Continua azul, 3 km. E o ajuste o último, entrou 0115. Obrigado. Controle, boa tarde, 6355 da chamada e coluna, segurança. Tá, não, não, não. 6355, contato, radar na decolagem, suba e mantém o nível 360 via saída da 1. 360 via, possibilidade de volta direto lenda? Estamos só em 1219 para instruções de táxi até o ponto de espera, pastor 32. Autoridade de cruzamento, mandar o seu portal para autoridade. 360, preferiria falar em árabe, elefa, então tipo. O Aperduro 21 é aerovia, decolando 0-0, com curva direita, 5-0-0-3, transponder 1-2-0, decimal 8-0, com controle. Cotejou boa na 097. Boa no 097, cotejou correto, chame de estacionamento. Confirme como recebe o solo Salvador Gol no 097. Alto. Sim. Falo, pastor 32, na Delta. Pastor 32, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Autorizado voa Alfa, full 001, subirão 380. Sim, solicite inicialmente 36, se possível. Sente, aguardo coordenação, botão 5. Azul 6918, completo final do procedimento, é em nave, pista 0, em reporte, passando Serra Victor 366. Reportará, passando 366, ou 6969. Whisky Oscar Tango, desça e mantenha 4 mil pés. A Victor última entrou 0, após Itapo e voo Serra Victor 366 para final do procedimento, é em nave, pista 0. Whisky Oscar Tango. Voando para 4 no mundo, o Pago Número 5, o Pago Pato, o Pago Control, Noa Noa, o Oscar Tango. O CR01 não é autorizado no nível final 360. 360, obrigado. 30 graus, 109, Eco Delta, Fox Trot. Sociedade 2580, controle Salvador. Após dia do tal autorizado, pode seguro, por Sociedade 2580? Afirma, autorizado. Sociedade 2580. Saulo é o passagem 2236. Prossiga. 23. É Arbor Batap. Afirmo, Arbor Batap. Azul 6918, completo sinal do procedimento RNAV, pista 0, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Aqui Salvador e 118, 9598, boa. Da Azul, no ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, quem negar 10015. Aqui é o Azul 4118, PAB 130, 3 horas, Ribeirão Preto. Autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 1015, Azul 4118. A 015, direita Índia, pronto, 2195. ótima tarde, do 419. Alagão, fundo 620, posição 4, sem informação, 90, autorização restringida. Confirme para Torre Salvador? O Papa Tango, essa Delta Papio, solicita regresso para pousar no 7. Solicita regresso para pouso na pista no 7? Afirmativo. Ok, sente. Mantenha o farol de Itapuã. No momento, temos aeronave na final, R-Nave da 1-0. Após a passagem da mesma, será autorizado o circuito pela direita. Confirme. Afirmativo. Mantemos sobre o farol de Itapuã. Certo. 308, voo 1620. Voo 1620, o cotejou correto, sem peixe acionamento. Tamanal, obrigado. Salvador 1097, posição 9, com direto acionamento. Voo 1097, livre peixe acionante, chame tá. Autorizado, Natal. Sobre a sua direita, próximo ao farol de Itapuã, aguardando naquele setor. Após a sua passagem, ele prosseguirá para a pista 17. 7698. Conserva 2580, chama agora para Recife, na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Passado 51, alterna 128 decimal. Estacionamento 2233 no. Pode ajustar para cruzar o aeródromo na ingressão na perna do vento da pista no 7, completando a sua curva esquerda. Assim que o azul pausar, eu autorizo o cruzamento na vertical e circuito quadrado da pista no 7, confirme. A coleta Fox copiou a torre? Aqui. Gente, o tráfego azul na curva final da 1-0, aproximadamente umas 3 milhas para pouso. Delta Fox prossiga para o cruzamento. Perna do vento, pista no 7, Echo Delta Fox. Prossiga lá, perna do vento, da 1-7, Echo Delta Fox, base. Azul 2789 está livrando, 1-6-0 para 4-6. 7, Azul 2789, após a posição BOMF, foi o Serra Victor 366 para corrijo. O serviço 368 para o final do procedimento é em nave pista no 0. Tirão no 0, 4198. Ali mantém, 4198. 2789. Afirmo. Azul 69 no 8, solo azul no meio, libere a direita, chame solo 1219 para a instrução de quadro. Liberando a direita, solo 219, 69 no 8. Sim. Azul 69 no 8, autorizado ingresso Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, 69 no 8. Solo 1097 para a Antártica, Campinas Alternativa, 3 horas e 10, a bordo 182. Gol 1097, autorizado táxi via Patrulha Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 10015. 115, Patrulha Índia, autorizado táxi, boa tarde. Boa tarde. Boa, mais um minuto, boa, Victor, boa, Vitor 4 Capitão, completo sinal do procedimento RNAV, pista 0, chama agora a Torre Salvador, na frequência 118 decimal 95. 118 95, Alfa Nata Salvador agora, Tango. Telemetria 314, Vitor 366 para final do procedimento RNAV, Deixe mantenha 2500 para ele, ajuste o último entrou no 09. Senhor, 2507, a dia 306, a 304. Continua a aproximação, guarda autorização de pouso, tem um trato número 1 para pouso na pista no 7, ingressando na curta final.